How sensitive is it? Come on, somebody push it off, huh? Com 05 nós. Tudo todo 990, Romeu Telóquio. Bruno, autorizado. É colapso no zero com a direita, sai da arbó, eleva. E é sendo 5435. Ixvim é 3 solo? É, vai tudo, continua. Ultimando, up pelo 21. A rota autorizada, decola pista no zero, cor direita, saída da arbó, eleva e aciona 5435. Ok, então, curva direita, 360, uniforme do 21, a saída vai ser arbó, eleva. 5435. Tá correto, correndo, confirmando apenas o saída arbó, Alfa Romeo Bravo, acho que uniforme, reconstruccionar 363. Da 3859, Procopio. 380 Curitiba, peso 44, Sorocaba, P, Alfa 310, Decola, pista no zero, curva direita, pelo da Eldeda, Eudes, controle 119.8, aciona 5463. Quer pra papo? Meteorológico, bom dia, confirmando Pato Destino, Taxi Alfa, Juliette, Pati Uno, Lima, Mike, reporte November, correndo, reporte Quebec. Obrigado. Pode ser, Zona. Guarda Copa. O tá 38 com nós, tô só confirmando aqui a rota guardando, ok? Ou Xené 625, Platão 01 no Parapuxo, tá de terça, né? Aproximação aguardando a autorização de pouso. Bom dia, estabilizado no ILS, aguardando a autorização. Dos 223, decolado de Salvador aos 01, chama o controle agora em 129.45, nova frequência 129.45. 12945, obrigado, senhor, bom dia. Olá. Tá 389, confirmando para cópia, tá 38. Nível 380 Curitiba, tá autorizado, AP Zulu 21, Confins, Sorocaba, B, Alfa 310, decola pista no zero com a direita, sai da rua, eleva, controle 129.45, momento, acena 5463. Um aerobus da Avianca retaguarda. Viva, a gente faz. Sente então a Papa Golf, prossegue visual para pista 17, modificado ao 02 o plano, base curta pela direita, agilizando para pouso na 17. Salvador, bom dia, oi Xené, 6309. 6309, Xené, continua a aproximação, reposto passando o marcador externo, altímetro 1014. Trem já embaixo e travado? Ainda não. Sente, reporte baixar travado, passando o marcador externo, informa o tráfego à frente, vai fazer uma base visual para a pista 17. Esta visual, obrigado, 63, Mano 5452. Responda 5-2, 5-4, 5-2 e o controle está operando 1-2-9 da Sigma 4-5. 5-4-5-2, 1-2-9-4-5. Falta para o Fux. O Tripsico 2-2-1 no protocolo. Propagou visual com tráfego, tempo autorizado pista 17, o vento 050 graus com 07 nós. Uf. A pista 10, curva direita, sai da arbó, após direto, controle 1 no 9, decimal 3, corrigindo 1, 2, 9, decimal 4, 5, acena 5, 4, 6. Você poderia confirmar apenas a frequência de controle de saída? 1-2-9, decimal 4-5. Vamos contar a totalidade de negociação para a vitória da conquista, decolador 90 cumprindo a boa após GCT, 5465 no transponder e controle saída 1-2-9-4-5. Correto, ponto luz, incrível. Nono tem livre pulso, pistão no zero, vento 060 graus com 07 nós. Livre pulso na 1-0-63 no nono. Afirmativo, grato pela base e bonita. 05, seu solo direito, 1-2-1-9 ao livrar. Corrigindo, ao livrar, sequência livre. 2-2-5 para o táxi, CLB-9-4, autonomia de 4 horas e 10 minutos, operando com o pista. Ótica para ingresso na pista, chama a torre 1121 no cojão. 118, são 62. 163 e 1 apenas para informação, caso receba algum indicativo no ticket, apenas um aeronave que está aqui no solo com o transponder ativado. Sem problema. Não posso esperar 6862, não podia. O solo Salvador, muito bom dia. O TAN 334, ponto de autorização Brasília 360, ótica. 304 Brasília, nível 380, VP Zulu 17, autorizado. Decola a pista 10, curva direita, sai da ponta, eleva, controle 129, decimal 45, acena 5453. Aprovado, 380 aprovado, Brasília, nível 3304, VP Zulu 17, decolando 10, curva direita. Armou, eleva e a saída 12945 com 4533 pontos. Correto, reporta para push. FC04. Ok, chamada push, obrigado. Bom dia, o Xenera 6225, a linha não tem cabeceira 1-0. 3-1-1 no solo 06, chama agora o solo 1-2-1, 19. 2-1-9. Salvador, muito bom dia, o Xenera 6311. 6311, táxi Alfa, reporta antes da Juliette. Alfa antes da Juliette. 25 ao Xenera. Afirmativo, a estacionar a frequência livre até a próxima. Romeu, até a outra. prossiga. Passando em condições visuais, reporte parecido. Índia Tango Eco. Prossiga. Passe para a frequência 2945. 085, estado de número pagado aqui agora. Para pushback, será número 4. Sim, tá correto, voo 9085, reporta para o push. Correia, aponta para o táxi. Tá. Parou. Passarei do 2223 em contact Recife Center, frequency 128 decimal 8, if unable 1260. Para o ingresso no parque, 3-1-1, táxi é Juliette, portão 07. Juliette, portão 7, obrigado. O cenário 6225, decolado aos 1-0, chama agora o controle em 129.45. Nova frequência, 129.45. 129.45, Oceaner 6225. Bom voo. Oceaner 225, sobe ao, 2, ao 320, vigilância radar. Passando, passe para a frequência 2945. Confirme, presenta 12945. Isso. 2945, nós voltamos. Salvador, o gol 9085, pronto para o destaque 159 a bordo, autonomia 3:53, alternativa é Campinho. Tá, livre táxi Indial, ponte para 2862, que negar 1014, gol 9085. 859, autorizado, táxi Indial, para o ponte para 2185, gol 9085, confirmando após decolagem, está restrito nível 070 até 2.0 milhas, Salvador, ok? Ok, restrito nível 70 até 20 milhas, Salvador, o 905, copia. 3859, autorizado, pushback para o contato. Aguardo, número 2 no setor, chinamento 312. Puxa, senhora. modelo 3521, no posto de estacionamento. 221, não estou autorizado. Feedback sinal, contato. Marita. O 221, desconto zero. Mantenha a posição, aguarda para o posto. Aguarda, 5221. Siga, pessoal. Torre em Salvador, bom dia, o gol no 9085, ponto de espera. O 9085 autorizado a alinhar e decolar, pista no zero. Após o 04, confirmando o vento, 040 graus com 05 nós. Alinha e decola, pista no zero, gol 9085. Alinha e decola, pista no zero, gol 9085. Só confirmando, tá sendo a restrição do manter restrito nível 070 até 20 milhas. Estamos cientes. Só para informação, a restrição é devido ao tráfego em cruzamento na Terminal Salvador. Ciente do tráfego, tá? Deu 70, 20 milhas, do gol 905. O 4299, desculpa, autorizado 360 Campinas, depois do Lu, 16 da El, Leda Bridge, 2945, 5436. 4299. Correto, é para o push, 4299. Separaram o push. Altímetro 1014. Para cheque o vento 050 graus com 0 metros de nós. Vamos passar a chamada na corda final para pouso na 17. Livre o 9085. Afirmativo, gol 9085, vento 050 graus com 062 de nós. Iniciou. É o X, né? Chame Recife 1288-1260. Agora o controle em 129.45. 129.45. Ok, 129.45. Tinham pago lá na autorização 19.8. Então é 129.45. Afirmativo, mudou a frequência no meio do caminhão. Obrigado. Autorizado o táxi, abate 1 no Indy Alfa, com temperatura 18.612, que no HM14, o teu 3.9. HM14, abate 1 no Indy Alfa, 12.780. né, 6312, após TAM. Taxi reta agora autorizado, pushback final, rapaziada. Afirmativo, tem livre pulso, pistão 7, 080 graus com 07 nós, Romeu Papatango. Atente a pássaros na curta. Romeu Papatango, autorizado pouso. Boa, Xané. Tá autorizado o feedback acionamento, reporta, Regina. Aguarda a companhia da saída da guarda, pode ser autorizado o feedback acionamento. Será o 3 para iniciar o táxi, ok? De 800 à sua direita, a 2 para 3 horas, 5 milhas e meia, registro 1000 pés abaixo do senhor. Tango no solo de Salvador, aos 20, frequência coagina autorizada, backtrack, reporte livrando para o Pátio 4. Tipo 070, este. O 905 está livre, 360. Índia Tango Eco, tráfego informado, está agora 12 horas, separado em 5 minutos. Posição 8. Ok, aguarda. Deposição, o Azuba 299. Mantém, 4299. TAM 3859 reportou pronto, confirmando? TAM 3859 autorizado a alinhar e decolar, pista no zero, vento 100 graus com 0,612 nós. E a 2 horas de acordo. Inicial táxi, autorizado via Pátio 1 no Indy Alpha, espera 2,862, que nem 14, 63 em 2. Tem, após o 30, autorizado, é 312. Para copos, coito no 5281 para a 54, 345, alternação Salvador de Bahia. Utilizado táxi, Pátio 1, no Indiago, Monte Pera 2, 18612, Kiningami 14, 3521. Aqui aprovado, Indiago, Monte Pera 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, após a venda da Serra da Guarda, autorizado o feedback acionado, portanto. Obrigado, com 4299 após a Avianca. Obrigado. 8 no 1, protocolo. Três 360 Guarulhos, autorizado, via Pistolu 21, decola pistão no zero, curva direita, saída boa, eleva, controle 129.45, aciona 5470. Está correto, ponto puxa, 589. Então, 3859 é decolado aos 24, chama o controle em 1119, corrigindo 129.45. Frequência em 12945. 2945, 3859. Novo. Oitavo 92. Contato radar, sobe para o 380, vigilante. Aguarda para o fluxo. Boa linda, cola piso no zero, vento 070 graus com 062 nós. Ou no 888, identifique chegada Mare, desça ao 060. Ponte 604, Oxia Indy Alpha, ponte para todos, 2012, Mega Mica 12. Copiado, então Indy Alpha, ponte 72, Mega Mica 12. É 312, ali mantém cabeceira no zero. Ali mantém cabeceira no zero, né? 312. Taxi é Pátio 1, Indy Alpha, ponte para 2862, Mega Mica 14, o Azul 4299. Confirmando, 57 a bordo. 57. Colou passando em 400 pés, o 5217. Afirmativo, chama agora o controle em 129.45. Decolou os 27, o trip 5221. 129.45, 5221. Bom voo. Obrigado, bom dia. O 221 no contato radar, sobre para o 200, vigilante. Bom dia, mantenha um ponto de espera, por gentileza. Poxa, né, 6312, sem livre decolagem, pista no zero, vento 070 graus com 05 nós. Autorizado, iniciar decolagem, 6312. Então, 3304, após a rolagem do Airbus 320 da Avianca, ali mantém cabeceira 10.